E aí, neguinho? De boa? O que é que tá escrevendo aí? Pô, tô com maior saudade da minha dona e resolvi escrever um catatal pra ela, velho. Salve, meu bem. Oh, não, não, não. Resolvi te escrever. Sentado aqui no meu cão. Não te esquecerei. Não te esquecerei. Salve, meu bem. Salve, meu bem. Resolvi te escrever. Te escrever. Salve, princesa, tudo bem com você? Neste exato momento me deu vontade de te escrever. Dá liberdade pro meu sentimento, do que eu sinto e penso. Aprisionado aqui dentro da cela, Cinderela, te quero demais. Só de sonhar toda noite com você me traz paz, alegria, amor e muita esperança. Distanciando o ódio, a maldade, a vingança, me faz acordar bem disposto pra vida, pra encarar toda essa monotonia. Mas eu sou forte, porém existe um ponto fraco em mim. Querubim, eu entreguei a chave a ti da minha vida. Sinal que o amor ainda existe bem forte, mantendo meu coração aquecido. Ferido jamais, meu sentimento é eficaz. Ele faz meu coração ter todo o gás para poder fazer com que eu esteja com você. O remédio que cura e me faz fortalecer, preenchendo meu coração a cada momento, enriquecendo todo o sentimento. Vai vendo, no dia de visita só me falta chorar. Mas naquele portão, quando vejo você chegar com um sorriso aberto e um olhar graúdo, me faz ter a certeza do nosso futuro. Salve, meu bem. Oh, não, não, não. Resolvi te escrever. Oh, sentado aqui no meu cão. Não te esquecerei. Não te esquecerei. Salve, meu bem. Salve, meu bem. Resolvi te escrever. Te escrever. Às vezes penso que no mundo ninguém tem o poder de separar duas pessoas que se amam demais. Mas infelizmente o ser humano é capaz de destruir e nunca desistir até que jaz. Vai, eu sei que o amor de Deus é maior. O meu amor e o seu amor formam um só, a soma positiva de um resultado da vida. Que toda noite nesta cela ela me motiva. Vê só, essa noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando quando que eu vou sair daqui. Mas não por mim, e sim por ti, pelo que enfrenta. Doce menina, eu sofro pela sua ausência. Eu espero que você se supere aí fora, até chegar a hora de eu sair, minha senhora. Mulher, eu tenho fé, me ouça e anote. A esperança deve ser a última que morre. Eu tento passar isso pros irmãos aqui dentro, mas o que eu vejo é que uma pá tá sofrendo. Não quero passar por isso, eu tô ciente que quem ama sofre aqui. Salve, infelizmente, meu bem. Oh, não, não, não. Resolvi te escrever. Oh, sentado aqui no meu cão. Não te esquecerei. Não te esquecerei. Salve, meu bem. Salve, meu bem. Resolvi te escrever. Te escrever. Forte já mostrou pra mim até aqui, superando toda esta fase ruim. Mas aí, a sorte vai virar para o nosso lado. Sonhei com uma família linda no Vale Encantado. Pode até parecer que seja a ilusão de um preso impulsionado pela emoção. Mas sonhar, coração, não é proibido pra mim nem pra você. Então vamos sonhar, pode crer, pois sei que na escuridão da noite há sempre uma estrela forte a brilhar pra iluminar o caminho estreito do tesouro da felicidade estampada no rosto. O que me incomoda é que eu não consigo ver daqui da cela uma parte do amanhecer. Cinderela, vi dizer que o sol nasce para todos. Mentira, eu vejo ele nascendo para poucos. Do lado do muro eu imagino tudo, até a liberdade que sempre eu procuro pra estar do seu lado, sorrindo e chorando, te beijando, enlouquecidamente te amando. És lindo, minha imaginação vai além. Querida, quero casar contigo, meu bem. Termino por aqui, espero sua resposta. Mande-me um catatal e até a próxima. Salve, meu bem. Resolvi te escrever. Sentado aqui no meu cão. Não te esquecerei. Não te